pensamentos na cabeça. Inclusive os chips tocos, a morte sua barra. Como terror azul sobre suicídio, morte, lâmina, câncer. Você brocha, latrocínio, homicídio. 5-5-7, formação de quadrivine que seria proibido em todos os países. Sempre que eu me fodo, vejo a cara do Trollface. Problemas na base, sem igual interesse. Comprado no museu, eu vejo flash dos meus amigos mortos. Vendo vultos dentro da escola, praticando mantas luciferianos. Eu preciso voltar. Novamente, fazendo se perguntar se eu vendi a minha alma pro demônio. Eu tô recitando o ponto da desgraça. Não posso nem voar desse filme. É abstrato. Temples last meet, tem um sorriso embaçado que nunca mais voltará. Imagens de santos chorando sangue, imagens bizarras. Quero comprar umas armas, me manter mais acordado. Me esquivei dobrado, descontrolado. Vontade de apagar todas as faixas aí que tá na neta. Pegar uma lenda, enviar minha morte, fazer virar realidade. Se importa com o que os outros pensam. Se for pra acontecer, então vai de verdade. Eu tô me incentivando já faz algum tempo. Mas tô descendo o pai na cor de uns pedaços. Eu pensei em mim que eu tô no vermelho. Sem piedade, nem como meu. Minha mente é uma linha de morte. Me pedi um flash de luta de Stickman de 2007. Fazer virar realidade, mas isso se importa com o que os outros pensam.